Tripo Papa Romeo Lima, reporte após o cruzamento da Bahia. Tripo Papa Romeo Lima. Para o controle. Primeira mensagem, rumba 99. Gente, aguarde vetoração. O rumba 99 deseja o ILS em Anque da pista 1-0. Gente, aguarde, vetoração e LS em Anque, pistão no zero, rumba 99. 1273, chama centro, Recife, em 125, decimal 1, alterno, 133, decimal 25. Recife, 1-3325, boa noite, obrigado. Controle salvador, agora definitivo, voo 1884, descendo para o 1250, está cruzando 190 agora. 1884, boa noite, acione a identificação, prossiga na chegada Mari, desça para o nível 060, o QNH 1 no 01. 01, descendo para o 060, 884, boa. Lima Papa Mike, 2 minutos, para o Serra Índia, Eco Índia, autorizado, frequência livre. Está presente em frequência livre, o Lima Papa Mike. Muito obrigado pela compreensão e bom descanso para o senhor. Igualmente, bom pouso. Galeão, 4 horas copiado, 940, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera pistão 0, gesto no 01, no ponto de espera chama torre na frequência 1-8, decimal 95, tenha um bom voo, senhor. Gente, mantenha, 4 mil pés, rumba 99. Gentileza, possível coordenar nível 360 para o Galeão? Sempre possível, só um minuto. Obrigado. No 776, desça para 2, meu pai, o TNH 1011, autorizado final, ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte, estabilizado no localizador. 1776, autorizado ILS, X-Ray, 1-0, vai estar estabilizado, TNH 1099, vetoração para sequenciamento e final, ILS, Yankee, pista 1-0. Curva à direita, proa 250, limite radial 300 de Salvador. A barra do Lima já tem o novo canal da Júlio está com proa de Paris. Papá Romeu Lima, autorizado proa do Serra Índia Eco Índia. Atento, aeronave no momento pousando no Serra Índia Eco Índia, o Lima Papa Mike. Autorizado frequência livre para coordenação. Papá Romeu Lima. Paciente do Lima Papa Mike, atualizado no nível de graça de ouro, uma boa noite. O Romeu Lima. Boa noite. 199, curva à esquerda, PROA 220, limite localizador, desça para 3 mil pés. Boa tarde, Globo 19, 40, autorizando a linha aérea decolar, pista 1-0, vento 090 graus, 1-0 nós. Desça para o nível 050. 050, ou 8184. Nove nove, esquerda para 180, limite localizador. Umba 99, curva esquerda, PRO 180, limite localizador. Esquerda, 80, limite ao lado. Toda pra cima. 360, com solicitado aprovado. Obrigado, 360, aprovado. Fala para nós confirmar 317, o transponder é 5127. Ou por 1884? 1884, controle. Por que, vai estar com uma decoração ou a gente vai seguir o perfil da descida? Vai manter o perfil, vou no 884. Ok, muito obrigado, senhor. 99, corra esquerda, PRO 130, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS Yankee, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 30, 2000, estabilizado no localizador, voo no 776. Uno 776, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, 95, Uno 776. Torres, Salvador, Uno 776. Torres, Salvador, decola Transver, Gol 1940. 1940, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, na DAEL, 1940. 1884, desça para 2 mil pés, QNH1011 autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Ok, descendo para 2 mil pés, vai reportar estabilizado no loco. 884, Gobó. Umba 99, passando posição Duna, chame Torre, 1-8, decimal 95. 1-8, para a torre. Bomba 99. Bomba 99, continue a aproximação, reporte no marcador externo com o trem baixado e travado. Porque negar 1-0, 1-1. Continue a aproximação, já tenha contato visual, guardando a pista livre. Zona 776 no solo de Salvador, 54, zero direito, solo 121, décima 9. Direito, solo 219, 177. Livre o pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. De alta, reporta da Guilherme, 376. Localizada da 10, voo 1884. 1884, chame torre 1-9-95. 19, 18, qual a frequência? 1-9-95. 1895, chamará. 884, boa. Boa. Uno 940, chama o centro Recife, 1-3-3, decimal 2-5, alterna 1-2-5, decimal 1. 3-3-2-5, 2-5-1, boa, gol 940. Torre Salvador, muito boa noite, gol 1-8-8-4, final, baixar travado da 1-0. Bomba 1884, continua a aproximação, aguardando a pista livre, quem negar 1-0 ou não. Vai aguardar a pista livre. 884, boa. Bomba 99 no solo 57, libere esquerda, via hotel, ao estacionar a frequência livre. Ele pousa, puxando a 0, vento 0, 90 graus, e no 0 nós. Ele pousa no 0, 884, vovó. Oscar, Oscar, Echo, Juliette, Alpha, go ahead. Prepare the Patrick, it will be Momo the Patrick, please, just 5 minutes to copy. Can you please, your stand, Oscar, Echo, Juliet, Alpha. No solo 00, libere direita, via Fox, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Muito boa noite, voo 18884, livro na foto. 884, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte essa Juliette. Muito boa noite, muito obrigado. Alfa Juliette vai importar, 884, boa. Oscar, Oscar, Echo, Juliette, Alfa, Airways, Cap. Apoio de Salvador, to Echo Bravo, Bravo Romeo. From level 390, route Upper East 50, after Fly Mossoró, Mike Sierra Sierra. After follow runway Upper November 866, after follow 5 Penwood. Take off runway 10, left turn, after cost. Departure will be Momo, departure, and the Repeat transition. Golf Echo Bravo in the Tango transition. Score code 5122 5122, and the control departure frequency 120.8. correct. Only the first upper reef 50 after Mike Sierra Sierra after Open November 866. The first away upper risk 50. Correct, 8.3, 8.3, Oscar, Oscar, Eco Juliette Alfa. Postiver cancelamento, tá 3097, portão 62. Tráfego da Gol, retaguarda, vai cruzar, aposta livre, chame táxi. Confirmando, foi para o tá 3097, autorização, né? Afirmativo, é o Gol, o tráfego da Gol agora, próximo a Juliette, vai cruzar a retaguarda. E após o tráfego está livre, se o pushback funcionamento, chame táxi. Ok, chamarei. No 884, ingresso a Juliette, até o portão 9. Vamos tratar de Airbus Tax, Oscar, Oscar, Eco Juliette Alpha. Solo chamando o Gol 1884. Ingresso a Juliette, portão 9, 1884. Pro 9, 1884. Alfa Juliette, vai cruzar a reta guarda. Opa, 9, 9. Alfa Juliette, Alfa 3196, número 66 a bordo, altura 6340, alternando o aeronave. Taxi aprovado, Índia até o ponto de espera da 90, lá torre 10895, ajustado Mion 11, bom voo. Mion 11, Índia 1895.